Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Viva! Que alegria esse podcast, meu Deus. Esse é o podcast de número 86. E eu sou o Lucas Cabreiro, estou aqui com ele, o magnânimo. Eu me embalei no adjetivo, mas enfim, é um cara sensacional, que é ele, Matheus Botura. Olá. Gostou do magnânimo, né? Gostei do embolado. É, obrigado. Mas eu não estou apenas só com o Matheus aqui, temos ela, que é linda, maravilhosa. Watana Mello, como vai? Oi, gente. Tô muito bem, e você? E temos também uma convidada especial, que a gente não cansa de exaltar a fofura e a diva que é ela, Ana Arantes, bem-vinda. Convidada, eu já sou parte da casa já, gente, não é assim mais, entendeu? A gente já, ela já tá fazendo parte quase do elenco fixo. Exatamente, eu chego, já tiro o sapato, ponho o pé em cima da mesa. Oi, gente, tudo bem? E no programa de hoje, nosso podcast de número 86, nós iremos dar continuidade à série que a gente tá fazendo, que é sobre produção de conteúdo na internet. A gente já falou sobre como começar um conteúdo, sobre o que você deve fazer na internet, dando dicas sobre como você pode dar o primeiro pontapé numa produção de conteúdo. Depois a gente falou sobre a divulgação e agora a gente vai falar sobre o feedback, como que a gente deve se comportar com o feedback e os comentários que a gente recebe da nossa audiência. Será que a gente tem que se preocupar com o que as pessoas vão falar ou não? O que é mais importante? Só o comentário? Ou tem alguns outros casos em que você deve levar em consideração, não apenas os comentários? A gente vai debater sobre isso, mas antes, se você quer ver o Junta 7 crescer, participa da nossa campanha do Padrim. Você vai lá, contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês para receber recompensas espetaculares, como o grupo no Facebook e WhatsApp com os padrinhos, em que a gente compartilha sempre bastante coisa legal por lá. E também, talvez, até participar de um dos nossos podcasts, igual o Murilo Rosella, que participou no Cineclube Junta 7 anterior, que inclusive já está disponível. Vai lá ouvir, que tá muito bom. E essa semana a gente agradece bastante, além do Murilo Rosella, o apoio de Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles. E seja um padrinho Jotinha você também. Acesse padrinho.com.br/junta7. E quem não puder ajudar de forma financeira, pode dar um outro tipo de ajuda, que é curtindo, compartilhando e comentando os posts do Junta 7. Se você viu um post que você gostou, apresente ele para um amigo, assim ele vai conhecer nosso trabalho e é um incentivo muito grande pra gente. Isso aí, espalhe a palavra do Junta 7. Já que a gente tá falando em espalhar a palavra do Junta 7, temos mais um recado. Hoje tá cheio de recado e ainda tenho uma porrada de coisa pra fazer, mas enfim. A gente tem um recado que o JuntaCast, os podcasts do Junta 7 estão fazendo parte da campanha O Podcast é Delas 2018. Durante todo o mês de março, diversos podcasts pela internet se reuniram pra aumentar a representatividade feminina no mundo podcaster. Aqui no Junta 7 abraçou a campanha e vale lembrar, aqui no podcast a gente sempre deu espaço pra mulheres, pra outras vozes falar, só que dá pra gente fazer mais e dá pra gente fazer melhor. A gente comprou essa campanha pra tentar fazer mais e fazer melhor, então acompanha pela hashtag O Podcast é Delas 2018, porque tem muito projeto bacana que tá participando além da gente, e fica acompanhando, dá o seu apoio, porque podcast é uma das mídias mais democráticas que tem e que a gente tem que se preocupar sim em dar vozes para outras pessoas. Vamos para os comentários, Matheus? Vamos nessa. Pois bem, o nosso último programa foi o 85, Isso Dava um Filme, em que a gente inventou histórias baseadas em notícias recentes que saíram na internet e nos jornais, e a gente deixou o espaço para você, caro leitor ouvinte, trazer a sua ideia de filme baseado em alguma notícia que aconteceu recentemente. Matheus, você leu o primeiro e-mail, primeira participação do pessoal? O primeiro e-mail quem mandou foi a Luísa Nascimento, ela mora em Martinho Campos, que é em Minas Gerais, e ela disse o seguinte... Ela falou que gostou muito da ideia do podcast e resolveu mandar um desafio pra gente. No anexo do e-mail, ela mandou uma notícia e pediu pra que a gente transformasse isso num filme que nem a gente fez no último bloco do podcast anterior. Ela também mandou um beijo e disse que tá sempre acompanhando o blog. Obrigado, Luísa, pelo beijo. Um beijo pra você também. Manda aí a notícia, vamos lá. O título é... Arqueólogos dizem ter solucionado mistério sobre, entre aspas, múmia que grita, encontrada há mais de 100 anos. A linha fina, pesquisadores fizeram um exame de DNA na múmia de Ramsés III e disseram que o material encontrado indica que os restos mortais são de Pentaur, o filho do faraó que fez um complô para matá-lo. De forma bem reduzida, nos últimos dias, um grupo de arqueólogos egípcios, liderados por Zahi Hawass, disse que é a múmia que foi encontrada em 1881 e tecnicamente conhecida desde então como Homem Desconhecido E, era Pentaur, filho que conspirou contra o pai, o faraó Ramsés III, para ficar com o trono. Caso de família do Egito Antigo, isso? É uma boa forma de você começar? Não, porque realmente seria muito interessante um drama familiar que se passa no Egito Antigo. Algo mais histórico, que não necessariamente precisa ser aquele blockbuster. Porque o que a gente vê de filme que se passa no Egito Antigo de é porque é aquela coisa, uau, super espalhafatosa e por aí vai. Ia ser diferente a ideia. Uhum. Se ia funcionar, sim, eu não sei, mas eu acho que ia ser diferente. Eu tinha pensado num blockbuster. Pra mim, daria pra ser a parte 4 de Uma Noite no Museu. O primeiro filme foi em Nova York, o segundo foi em Washington, o terceiro foi em Londres, e agora eles vão no berço da história antiga e pro Egito. Aí o Ben Stiller vai lá tomar conta daquele museu e as coisas criam vida, que nem nos outros filmes. E o Ramsés III levanta da tumba de noite e depois essa múmia do filho dele é levado pra lá também por ser história do país. Aí tem aquele conflito todo, não sei o que tem, e no final tem uma história bonita. E o outro e-mail que a gente recebeu foi do Danilo Galvão, que ele é de Cubatão, estado de São Paulo. Ele mandou assim pra gente: olá, pessoal do JuntaCast. Ele colocou o JuntaCast separado, é junto, tá, Danilo? Repreendendo ouvintes. Depois que ninguém manda e-mail pra gente, sabe por quê. É, ele mandou assim: que nunca riu tanto em um programa quanto no Isso Dava um Filme. Beleza, sinal que as nossas piadas funcionaram. É, ele falou que a notícia dele é um pouco esquisita, ele admite isso, mas que pode render um filme ou uma série diferente. Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V na notícia e mandou no corpo do e-mail. É uma notícia da BBC Brasil, basicamente falando sobre um problema bastante peculiar que acontece na China, porque o governo chinês está tentando proibir a apresentação de strippers em funerais, porque nesses funerais lá na China tem muito o costume e a tradição de trazer strippers para funerais, para animar os ares do funeral. Aí na notícia da BBC fala que o porquê do uso dessas strippers é porque elas serviriam como uma isca para trazer um maior número de pessoas, porque lá na China, quanto mais gente no funeral, mais visto como uma forma de honrar o falecido. Caramba. É, então. Ou então, como se fosse um culto à reprodução, ou mostrar a stripper sendo uma forma de mostrar que o falecido tinha o desejo de ser abençoado com muitos filhos. Só que essa prática, ela é ilegal lá na China, então tem toda uma discussão, porque o governo chinês está tentando impedir essa prática, mas é uma tradição muito enraizada na população de lá. Uma notícia bastante interessante. Completou aqui depois no final da notícia. Ele falou: acredito que seria um filme divertido pelo tema ser diferente. Pode tanto acompanhar do ponto de vista da stripper que trabalha nesses funerais, como que é o dia a dia de alguém que vai dançar em funeral, ou então da família do morto. Como que a família iria reagir com isso? Aí ele colocou assim: ah, dei uma incrementada porque eu não sou tão criativo quanto vocês. Obrigado. Ele: abraços e continue com o podcast e valeu. Valeu, Danilo. E aí, Matheus? É. Que história doida. Vou resumir isso aí em apenas 5 palavras. Se beber, não case, 4. É, se beber, não morre. Só que aí, em vez... Só que aí, não, calma. É que eu não vi os outros 3, mas partindo do pressuposto que os 3 primeiros focaram nos 3 primeiros protagonistas, esse quarto filme seria focado justamente naquele chinesinho mafioso que aparece no filme. E é a essência do filme: bebedeira, cagada que os caras fazem. E em determinado momento do filme, eles vão para um funeral de alguém desconhecido. Aí começa a tocar a zona e vai. E tentam fazer, recriar a cena do morto muito louco. O que, que pode acontecer? A família pode ficar pistola e dar um tiro em alguém. Provavelmente pode acontecer isso, porque é tudo chinês. A China é um pouco barra pesada, então eu não sei se daria muito certo fazer um filme disso daí, não. Ainda mais que eles estão querendo proibir esse costume. Mas renderia uma história muito legal, tipo, tanto para uma comédia quanto para um drama. Iria ser interessante esses pontos de vista. Porque aí daria até para falar sobre a morte, o que a morte representa para as pessoas. Pegando o que ele falou, tanto do ponto de vista da stripper que trabalha nesses lugares com esse tipo de evento, quanto da família. Então é interessante. Acho que eu vou escrever essa história aí. Vou ter que pagar o Danilo depois, mas tudo bem. Mas enfim, quais são suas ideias de histórias que podem dar um filme? Manda aí no nosso e-mail, juntacast@gmail.com. Ao fim de cada podcast, a gente está trazendo a pergunta da semana para ser respondida no JuntaCast seguinte. Então, ouça os nossos programas, acompanha a gente, participa, interage com a gente, que a gente fica muito feliz com a participação de todo mundo. E vamos pra pauta! Yeah. voltamos, vamos pra nossa pauta, porque antes da gente começar, na verdade, eu recomendo que você ouça o nosso podcast de número 77, Vai Fazer o Quê na Internet, e o podcast de número 81, Quem Não É Visto Não É Lembrado, pra você relembrar um pouco do que a gente comentou aqui sobre produção de conteúdo na internet. E nesse programa a gente vai focar na questão do feedback, que é o compartilhamento, o comentário, a curtida, ou até o número de acessos que você recebe de acordo com o seu conteúdo. Isso também pode ser considerado uma forma de feedback. Mas aí eu já pergunto pra Ana. A resposta vai ser bastante óbvia, mas eu acho que é um bom pontapé. Pra que que a gente precisa do feedback? Pra gente saber se a gente tá fazendo a coisa certa ou não. Basicamente isso. Além de saber se a gente tá fazendo a coisa certa ou não, a gente, através de feedback, vai descobrir se qual é a melhor forma de fazer a coisa certa, o que a gente tá fazendo de errado, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa parar de fazer. Enfim, a partir dele e da sua estratégia, você consegue transformar isso em coisas positivas pro conteúdo que você cria. No seu trabalho como produtora de conteúdo, o que que você já recebeu de feedback e que informações que você costuma te tirar quando você recebe esse comentário, esse compartilhamento, essa curtida? O tipo de feedback que eu mais recebo é da galera falando: ah, esse conteúdo é muito leve, me inspirou a fazer um monte de coisa, me inspirou a seguir meus sonhos, etc. Esse é o tipo que eu mais recebo e eu fico muito feliz, assim, em saber que as pessoas se sentem assim, que chegam em casa, assistem um vídeo meu ou leem algum post no meu blog e se sentem felizes, se sentem melhores. Mas tem um feedback que eu recebi uma vez na minha vida que dele eu nunca me esqueci. Foi assim, uma menina, eu acho que ela tinha 12 anos, ela me mandou um e-mail dizendo que ela sempre via minhas fotos usando batom vermelho. Antigamente eu usava muito batom vermelho. E aí ela tinha muita vergonha de usar porque ela tinha medo das pessoas julgarem, das amiguinhas de escola tirarem sarro dela e etc. Mas ela via as minhas fotos e um dia ela decidiu passar batom vermelho e foi pra escola. E ela falou que ela nunca se sentiu tão bem recebida num grupo de amigas quando ela foi aquele dia, sabe? Que todo mundo adorou, pediu batom emprestado. E aí eu fiquei, cara, eu nunca produzi muito conteúdo assim voltado pra moda e beleza, sabe? Eu faço umas coisas assim cotidianas e mais pra inspirar mesmo. Mas eu nunca pensei que uma coisa que na minha cabeça na época era tão fútil, que era o batom, ia fazer uma mudança na autoestima de uma menina, sabe? Aquele dia, esse feedback que ela me deu mudou totalmente a minha visão sobre um nicho que era voltado pra moda, beleza e maquiagem, enfim. É, olhar diferente, totalmente diferente pra isso. E esse tipo de conteúdo as pessoas gostam muito de ver no meu canal e no meu blog. Eu acho que isso que é o legal, você tem meio que uma dimensão da influência que você exercita nas pessoas. Disso daí que você realmente mudou a forma de pensar dessa menina, mas também, sei lá... Ela pra minha. Achei sensacional, nunca esqueci. Uh-huh. Até, sei lá, uma pessoa que fala que começa a assistir uma série por causa de recomendação minha. Tipo, isso é algo muito raro de acontecer. Principalmente se eu tô falando do Matheus, no caso. Mas... é legal quando essas coisas acontecem, que você tem uma resposta bem mais concreta do que você faz. É, Watana, ainda nessa pergunta da importância do feedback, você estudou um pouco da interatividade no seu TCC e das noções que você tem com relação ao que você viu do TCC, que você aplica no seu trabalho fazendo social media para diversas empresas. O que você repara de interessante do feedback nesse quesito mais empresarial da coisa? No quesito empresarial, o nosso feedback é um pouco diferente do que a gente está acostumado com mídias sociais em si. Não é tanto comentário e não é um feedback tão explícito, assim. Tipo, a pessoa não vai comentar lá, gostei, não gostei, pra mim podia mudar isso ou aquilo. O feedback nessa parte é implícito. Então, através de curtidas, visualizações, ver se a pessoa compartilhou, se ela compartilhou, sinal que ela se identifica com o conteúdo, que ela gosta, se ela reagiu à foto pelas reações do Facebook também, se ela clicou na foto, tudo isso é mensurado e tudo isso a gente trata como um feedback. Porque se a pessoa não tivesse clicado, se ela não tivesse reagido, compartilhado com alguém ou marcado alguém no comentário sem expressar nada, isso a gente já trata como um feedback que alguma coisa já aconteceu e o conteúdo chegou até o nosso público e ele deu retorno pra gente. Não explícito, não foi um comentário e tal, mas foi algo que existiu e que a gente conta como. Isso que a Watana falou que é legal, que às vezes Sim, eu vou jogar também, eu vou retornar pra, pra Ana nisso daí. Sim. Mas será que a gente dá muita importância pro comentário e acaba esquecendo que as pessoas compartilhando o seu conteúdo e curtindo ele acaba sendo uma forma de um feedback de você perceber se o conteúdo funciona ou não? Você acha que os produtores de conteúdo eles se preocupam demais só com um tipo de retorno da audiência? Só com o comentário? Ou só com o like? O que você pensa aí do que você vê dos produtores de conteúdo que você acompanha e do que você faz? Então, eu acho que todo tipo de interação você tem que ficar de olho. É claro que uma pessoa que está começando a criar conteúdo, que ainda não entende como esse universo funciona, vai sempre priorizar o número de lives, o número de views e de comentários, vai correr para conseguir isso, né? Vai ficar tipo, meu Deus, não deu muito like, o que eu fiz de errado? Será que eu apago e publico de novo? Mas eu acho que quando você tem esse feedback até negativo, tipo, se não tiver nada, ninguém interagindo em nenhuma publicação, e isso também é um tipo de feedback, isso você usa para analisar aquilo que você precisa mudar a sua estratégia, porque o seu conteúdo já não tá fazendo sucesso, entendeu? Então, muito mais do que para você conseguir likes e comentários e interação de modo geral, todo tipo de reação, esteja ela aparecendo ali com números ou não, você precisa ser esperto o suficiente para pegar esse recado, entendeu? Para vestir essa carapuça para conseguir redesenhar o seu... De repente, a plataforma que você tá usando não seja ideal pro seu tipo de público. Então, por isso que, por exemplo, às vezes as pessoas pedem pra migrar. Ah, eu te acompanho só pelo Twitter, mas eu não sei muito como usar, então eu não fico muito tempo lá. Eu lembro que muita gente veio reclamar comigo um tempo que o meu blog não aparecia mais no Blog Loving, porque eu não tava sendo atualizado. Só que eu nunca me preocupei em atualizar lá, porque as minhas principais redes são outras, sabe? Então, eu acho que é isso. Você entender, de qualquer forma que seja o resultado da sua publicação, em questão de comentário e interação, etc. Você entender o que aquilo tá querendo te dizer. É um processo lento a gente conseguir ler o que esse retorno quer dizer. Pô. Exatamente. Às vezes é uma questão de planejamento a longo prazo, sabe? Porque, assim, uma publicação não deu certo hoje, não tá dando certo amanhã, mas você só fica pensando, meu Deus, isso daqui vai dar muito like, isso daqui não. Quando, na verdade, você precisa parar e pensar, peraí, por que que isso tá dando errado? Por que que a galera não tá interagindo? Então, é mais uma questão de você manter a calma e entender o que tá acontecendo pra você conseguir melhorar. Me corrija se eu estou errado, mas a gente, sei lá, você estudar o analytics do seu blog, você entender o determinado número de acessos, seria considerado uma forma de você ver o feedback, o retorno que tal conteúdo tá dando. E exatamente. Isso, você lê essas estatísticas, demora até você conseguir compreender o que esses números querem dizer. Isso acontece muito com a gente aqui. Eu vejo, por exemplo, determinado texto deu mais acesso que outro. Então, por que que esse texto deu mais acesso e esse nem tanto? É lógico que a gente não tem que ficar quantificando tudo. Mas eu acho que é bom, assim. É que você tem que encontrar o meio termo, né? Por ver, entre... Como assim? Entre quantificar, se preocupar com os números, mas também se preocupar com a qualidade. Porque não, se você se preocupa só com os números, você só vai fazer lista. Sim, não, mas quantificar é mais uma questão de análise mesmo, sabe? Depois pra você olhar lá na frente, olhar pra trás e ver o quanto você cresceu, o quanto você conseguiu mudar com aquilo. Não em questões de, você precisa dos likes e dos comentários lá. Eu acho que é por isso que às vezes é importante quantificar por questão de registro mesmo, pra ficar pra você, pra estudo. Mas aí eu vou jogar pro Matheus, que ele tá quietinho, tá só absorvendo, eu espero. Nessa questão aí da gente olhar as estatísticas pra ver qual conteúdo funciona bem, qual conteúdo tem mais retorno ou não. Você acha que é inteiramente ruim um produtor de conteúdo buscar só os conteúdos que dão um total feedback, que dão um feedback tremendo, e esquece coisas que são mais arriscadas e talvez não possam dar o retorno esperado? Eu acho que vai depender muito do jeito que ele vai trabalhar. Eu penso que se você focar apenas naquilo que vai dar muito acesso, às vezes pode ser que você caia em um nicho muito específico. Então, consequentemente, você pode acabar ficando preso nisso. E isso não necessariamente é uma coisa boa. A partir do momento que você foca em um conteúdo exclusivo, você só vai atingir um público X. E consequentemente, você acaba perdendo as outras letras do alfabeto. Que nem... Eu falo por mim mesmo. Quando eu comecei aqui no Junta, eu escrevi escrevia sobre esporte. E hoje em dia eu escrevo sobre tudo, desde crítica de cinema até moda, e não escrevo mais sobre esporte. Eu vi essa oportunidade de adquirir um conhecimento diferente, partir para outras áreas, sem me importar muito se isso realmente teve uma mudança significativa de acessos ou não. É questão de arriscar. É, até porque você arriscando que você vê se dá ou não o resultado. Não tem problema nenhum em você fazer a formulinha, o feijão com arroz, o texto de lista, o vídeo de lista, garantido. Nem tanto hoje em dia, mas pelo menos até ano passado era muito garantido que texto com lista ou vídeo de lista era o que dava acesso. Não tem problema nenhum você fazer isso às vezes. Mas é importante você dar uma arriscada para conseguir ver outros nichos, ver o que os números te dizem com relação ao que você arriscou. Se você tem uma audiência que te acompanha e que interage com você quando você faz o básico, geralmente quando você faz algo diferente, essa audiência ainda vai ver. E como ela vai responder a isso é muito importante também. Ana, puxa aí da sua memória um vídeo, um texto bastante diferente do comum e como que foi a reação das pessoas que te acompanhavam e estavam acostumadas com um tipo de conteúdo seu. Tá, você diz no blog ou no canal? Vê aí com relação ao que você acha que você tem mais experimentação. Eu acredito que você experimenta bem mais no canal, né? É, sim. Nossa, o canal é uma... Então, que o vídeo mais fora do que eu costumo fazer... É porque eu não lembro muito dos meus vídeos antigos, assim, antes de eu começar a fazer os vlogs. Mas eu também tinha outro canal, né, que eu produzia bastante. Eu não sei te dizer, Lucas, porque eu acho que sempre acompanhou muito o meu estado de espírito, sabe? Teve uma collab que eu fiz com... Ah, isso é uma coisa interessante. Foi uma coisa fora do comum, assim. Eu falei sobre um assunto que eu não falo no meu canal, em outro canal. E foi uma collab, assim, foi com o Ed do Manual do Homem Moderno. E isso trouxe um público muito diferente do que eu costumo produzir. E alguns deles foram meio escrotos, assim, meio agressivos, e outros foram muito queridos e me acompanham até hoje, sabe? Comentando e interagindo nas minhas publicações. Isso eu acho que é uma coisa. Mas assim, no meu canal até publiquei, no estilo que eu costumo publicar, sobre um assunto mais leve. Mas no canal dele me trouxe um público novo, assim. Mas eu não soube de gente do meu já me seguia e chegou até esse conteúdo, sabe? Então eu não consigo ter uma dimensão, assim. A gente falou bastante da questão da gente ler os números pra ter essa noção do que tá funcionando, do que não tá funcionando. Também ver as pessoas que curtem, que compartilham, que comentam. E aí, Otano, eu quero que você traga uma luz com relação a isso. E se acontecer de as curtidas, os comentários e os compartilhamentos serem quase nulos? O que que a gente faz nesse caso? Se a gente não tem retorno, será que é uma questão de público? O público escolhido, o público que você tá abordando, não tem o costume de interagir? Ou é o conteúdo? O que que a gente faz se não tem o feedback esperado, se não tem feedback nenhum? Pra começar, não desanimar. Isso é o essencial com mídias sociais, porque se a gente espera uma coisa exorbitante, um retorno também muito rápido e com altos números, vários likes e tudo mais, isso infelizmente não acontece. Trabalhar com mídias sociais é um trabalho que exige estudo e é longo o trajeto, não é algo que é instantâneo. Por exemplo, o caso do Junta. A gente não tem muitas interações e não tem muito feedback explícito do público. Tem um like ali, um like aqui, poucos compartilhamentos. Só que isso a gente pode ir mudando e tentando coisas novas. Inova primeiro, por exemplo, o conteúdo. Investe em publicações de call to action, que chame o público para a página, envia a publicação, sei lá, por Messenger, compartilha, essas coisas. O nosso alcance orgânico de quem está gerenciando também ajuda. E outra coisa que a gente pode partir também, que é para o investimento financeiro. Hoje em dia, com os alcances e os algoritmos, falando do Facebook, tem mudado constantemente. Se você não investe financeiramente na página e não impulsiona as publicações, o alcance dela vai cair extremamente. Experiência própria das páginas que eu estou gerenciando atualmente. Depois que os algoritmos mudaram, o alcance diminuiu e o alcance orgânico também, as visualizações caíram e feedback também. As curtidas diminuíram, comentário, tudo. E a partir do momento que a gente começou a investir, o retorno já foi voltando e tudo vai normalizando. Claro, se você não tem dinheiro para investir mensalmente nesses impulsionamentos das publicações, você investe um pouco menos, faz pequenos testes nas publicações, que isso já vai ajudar o seu público a chegar na sua página. Se não tem zero possibilidades de investimento, faz testes, vai mudando o conteúdo, primeiro muda o conteúdo, elabora posts de call to action que atrai o público, que faça esse público induzir, né, as pessoas a compartilhar, a comentar, às vezes manda aquilo no Messenger pra alguém, e se isso não der certo, faz um estudo de público, vê realmente quem é a sua persona e segmenta. Depois de segmentar, pode investir, nem que seja R$5 em alguma publicação, porque esses impulsionamentos também são maneiras da gente ter um feedback muito mais específico. Se você segmenta o seu público, coloca tudo certinho lá na hora de impulsionar, desde idade, gênero, localização, todas essas coisas, você já vai ver quem que realmente está interagindo, quem realmente tem interesse naquele tipo de conteúdo, e esse feedback vai ser muito mais claro do que a gente ficar tentando emplacar um conteúdo, às vezes por indução e tentativa. Eu concordo totalmente com a Tana, porque eu lembro quando você perguntou pro Matheus, você botou a culpa, será que é a culpa nossa ou a culpa é do público? Mas eu acho que a culpa, na verdade, é do conteúdo de vocês, né, no caso que você perguntou. Mas eu acho que a culpa seria de não, de repente, não entender como chegar nesse público e fazer com que eles interajam, sabe? Como fazer um bom call to action. Igual a Watana falou. Eu acho que é isso. É só entender o seu público, conseguir chegar até ele e fazer com que ele se fidelize de uma forma. Isso é muito legal porque tem... Se você parar pra pensar, tem muita gente que faz isso de formas muito diferentes, por exemplo. Tem gente que tem um bordão, fala... e aí, meus queridos e queridas, queridões e queridonas. Ou então tem gente que tem fã-clube, que coloca nome na galera que segue, sabe? Esses dias eu tava vendo uma menina que ela... Eu acho que ela tem mais de 1 milhão, assim, no YouTube. Eu nunca conhecia o trabalho dela, mas um dia, enfim, ela publicou um stories de um vídeo meu e me trouxe muitos seguidores pra se acompanhar mais ou menos. Mas ela faz assim, ela tá namorando e aí ela fica falando pra galera, gente, vai lá na minha última foto curtir que eu vou entrar no perfil de vocês e curtir também. E aí eles falam que são uma família e cada semana ela adota um filho diferente, que é um seguidor, e divulga nas redes sociais dela, sabe? Porque ela entende que as pessoas precisam se sentir queridas. Então, é muito engraçado você ver como cada pessoa, cada personalidade, cada influenciador consegue dar um jeito, né, de manter o público. Eu acho que se for pra... Se a gente pegar os 3 podcasts que a gente falou de produção de conteúdo e colocar um do lado do outro, os 3 eles têm uma coisa em comum, que é tenha paciência. Porque você não vai construir audiência da noite pro dia, você não vai construir um conteúdo de qualidade da noite para o dia. Isso leva muito tempo. Construir uma audiência da noite pro dia pode até rolar se você der uma sorte de viralizar, assim. Mas e aí, você vai estar preparado pra lidar com essa audiência? E se manter depois? Pois é, entendeu? Esse que é o grande negócio da criação de conteúdo. Até porque... A questão de achar o conteúdo, achar a voz, demora muito. A gente tá com 86 programas e a gente ainda tá mudando. Se você for ouvir os podcasts, os primeiros podcasts são horrendos e muito diferentes do que a gente faz atualmente. Para o bem ou para o mal. E isso é importante, é tendo feedback que a gente entende. Ó, esse programa funciona bem, ele teve bastante acesso, as pessoas comentaram. Então, programas desse formato funcionam de um jeito legal. Programas nesse formato nem tanto, ver se tá na época boa pra soltar isso daí ou não. Então são coisas que você precisa levar em consideração e ter paciência, ficar tentando, aprender a ler os números, entender o que os números querem dizer. Isso você consegue consegue fazendo um curso rápido de gestão de mídias sociais, ou então lendo o que as outras pessoas têm a dizer com relação a isso. Se a gente entrar no Medium, tem muitos textos, o YouPix publica muita coisa falando sobre produção de conteúdo, que vai te ajudar a entender melhor o que esses números querem dizer, o que essas estatísticas querem dizer. Tem muito conteúdo na internet que tá explicando isso daí das estatísticas, do que elas querem dizer. Então, você não tá desamparado. Se você não tem comentário, compartilhamento, não pense que você tá sozinho. Tem alguém que vai poder te ajudar a encontrar um caminho certo. Também, às vezes, só porque o cara não aparece, não quer dizer que não tem ninguém lendo. Só quer dizer que a pessoa não tá... Você não tá conseguindo incentivar a pessoa a interagir. E aí é algo que você precisa pensar. O que eu vou fazer com o meu conteúdo pra essa pessoa interagir comigo? Pra essa pessoa compartilhar, comentar e dar o retorno sobre o que eu tô fazendo. Que é o Call to Action que a Watana falou. E aí a gente esbarra em um problema em potencial. Porque quando a gente começa a tratar do feedback, do retorno que a gente tem com o que a gente produz, a nossa audiência começa a ter um rosto, começa a ter um nome, começa a ter um CPF, uma personalidade. Isso pode funcionar muito bem ao nosso favor ou não. Eu já tive casos de pessoas que acompanhavam blogs que eu tinha sozinho, ou até o Junta 7 também, que acompanham o Junta 7, que viraram amigos nossos. É, eu virei amigo da Ana porque eu acompanhava muito do conteúdo dela. Outras pessoas também, o Klaus, que já participou daqui, eu virei amigo dele depois de acompanhar o conteúdo que ele faz, e por aí vai. Na verdade, a maioria dos convidados aqui do JuntaCast a gente conheceu ou na faculdade ou pela internet, e aí resolvemos chamar. Mas a gente conhece muita gente por conta dessa interatividade que a gente tem entre audiência e produtor de conteúdo. Aí eu já tô falando do meu TCC. Mas isso pode ser alguns problemas. Matheus, como que você... Quais são os benefícios dessa audiência sua, dessa pessoa que comenta e compartilha, começar a ter um rosto e acabar criando uma intimidade com você, esse relacionamento um tanto quanto estreito entre produtor de conteúdo e audiência? Quais são os pontos positivos disso daí? Não sei. Então, sinceramente falando, eu não sei se tem algum ponto positivo a partir de um momento que você se identifica com o seu público passa a ter um rosto. Por mais que você saiba que aquela pessoa tá ali, você não tá escrevendo única e exclusivamente para ela. Você deu sorte num mar de possibilidades de ter achado aquela pessoa que realmente gosta e consome que você produz. Então, se for para falar, acho que uma vantagem seria essa, de você saber que tem alguém que tá vendo o que você produz. Ana, eu sei que você tem muitas histórias de pessoas que viraram grandes amigas suas por conta do que você faz, e você se tornou amiga de muitas pessoas por conta do que elas fazem. O que, que você vê aí de benefícios dessa relação mais íntima entre o produtor de conteúdo e a audiência? Pensar nos benefícios, depois a gente fala dos problemas. Relacionamento do criador de conteúdo com a audiência. Isso é muito delicado, porque eu acho que conforme vão crescendo o número de pessoas, o nível de responsabilidade vai crescendo junto. E é muito bizarro isso, porque às vezes eu recebo mensagens no direct todos os dias. A pessoa nem mandou uma mensagem antes, eu falo assim, ah, gente, me fala isso, não sei o quê. Responde aqui que eu te mando, sabe? Tipo, meio que querendo provar pra mim mesma que eu preciso responder. Só que às vezes é impossível você responder todo mundo, porque você tem outras coisas pra fazer, sabe? Você precisa trabalhar, você precisa, enfim, viver a sua vida, fazer comida. Você não tá ali no celular ou no computador pra responder comentários e tá ali presente na vida de todo mundo diariamente. Isso é impossível. Então, mas é legal você sempre se mostrar presente, estando, sei lá, aproximando, sabe? Respondendo, por exemplo, se as pessoas pedirem um feedback, ou se as pessoas pedirem um tipo de conteúdo, você fala, você deixa claro que, olha, eu tô lendo aqui, eu sei que vocês estão pedindo isso, eu vou produzir isso. Entendeu? Meio que tem que fazer um amontoadinho assim, de pessoas e chegar a uma conclusão do que elas querem e dar essa resposta pra eles. Eu não sei se eu tô sendo clara nesse sentido, mas é muito bom porque você consegue entender melhor o seu público e o que você precisa fazer pra agradá-lo. Eu acho que aí, Watan, você quer acrescentar alguma coisa na questão dos pontos positivos da gente ter essa relação mais estreita? Uma coisa que eu percebo é que, assim, a gente acaba tendo mais contato com interações negativas, ficar sabendo mais de interações negativas entre um produtor de conteúdo e o público do que uma interação positiva. Você fica até um pouco receoso de ser crítico com quem você gosta. Eu até esses dias no Twitter, eu acompanho muito o Screen Junkies, que é um canal gringo que fala de cultura pop, de cinema, e eu já cansei de recomendar ele aqui no podcast. E aí eu tava no Twitter esses dias e tinha o pessoal desse canal conversando alguma coisinha assim relacionada a séries de TV. E eles focam muito no canal deles sobre cinema. Eu comentei, poxa, seria legal mais vídeos de vocês falando sobre séries de TV. Eu adoro o canal, mas eu sinto falta desse tipo de conteúdo. E eu fiquei com muito medo de escrever aquilo. Dica, uma crítica super de boa. Eu fiquei com muito medo de, sei lá, parecer arrogante, parecer chato, parecer ofensivo. Sei lá, vocês acham que às vezes o público, ele deixa de conversar com você, com o produtor de conteúdo, por conta do medo da forma como ele vai reagir, principalmente se tá se tratando de uma crítica ao que você faz? Sei lá, você quer falar que o conteúdo do Jovem Nerd tá uma bosta e você fica com medo de falar isso porque eles vão achar ruim. Lógico que você não vai falar que é uma bosta, mas tem que ser uma crítica. Tem jeitos e jeitos de você fazer uma crítica. Se você fizer de uma forma efusiva, como o Lucas deu exemplo, o bloqueio é quase certo. Mas eu acho que a questão vai muito de produtor para produtor, sabe? Por exemplo, pode ter um pouco de receio da maneira que vai haver essa interação? Lógico que pode. Às vezes você expressa a sua opinião e o cara que você admira, que você gosta do trabalho dele, te dá uma resposta um pouco seca ou de um jeito mais xarope, sei lá, mais cuzão, isso pode causar um certo susto no consumidor. Eu não sei, eu acho que a pessoa não precisa ter medo da pessoa, do que vai vir. Ela só não pode ficar se apegando a muito, sabe? Tem produtor que responde, tem produtor que não. Vai muito de cada um pra cada qual. É que não pode levar pro lado pessoal também, né? Sim. Você tá criticando o conteúdo. O produtor de conteúdo precisa entender isso e você, como público, também precisa entender isso. Você tá criticando o conteúdo e não a pessoa. Essa separação que às vezes é difícil a gente ter na internet, porque tá muito nebulosa a divisão entre o profissional e a pessoa na internet. Principalmente no caso do produtor de conteúdo. Pra terminar a história do InScreen Junkies, eles só deram like no meu tweet, falando que eles precisam de mais coisas de TV. Mensagem recebida. O que que eles vão fazer com ela? Não sei, mas eles receberam. Se eles vão pôr em prática ou não, são outros 500. Até porque só eu, é uma pessoa falando no meio de 1,5 milhão de inscritos no canal deles, né? É o quê? Vai ver, foi você naquele um pouco, aí teve uma outra pessoa naquele pouco, e nesse pouquinho, como muito bem dito, o dito popular, de grão em grão, galinha de papo. Eu fui tipo... Então, não é... Eu fui tipo o Leonardo DiCaprio no Inception, fui lá no subnível e coloquei a ideia e deixei ela florescer. Você plantou a sementinha da treta. Então... Parando pra pensar nos pontos negativos dessa relação mais estreita entre o produtor de conteúdo e a audiência, da questão do feedback do comentário que ele recebe, e pensando nos problemas que isso pode vir, vocês acham importante pra um produtor de conteúdo ele definir os limites? Tipo, da onde começa essa interatividade e da onde termina? Principalmente na questão que, às vezes, esse público, ele entra pela porta da frente da sua casa e vê o seu dia a dia. E é importante você definir um limite? Então, eu não classificaria essa relação tipo como tóxica ou problemática. Eu colocaria uma relação limitada, porque a gente vê todos esses produtores de conteúdo, digital influencers e tudo mais, eles meio que deixam tudo aberto, né? A pessoa, hoje em dia, com as redes sociais e internet, as pessoas falam o que querem, então, e o que não querem também, e as críticas são cada vez mais fortes. Não são críticas feitas com cuidado ou de forma construtiva. São sempre rebatendo aquilo que faz. Se a pessoa não gostou, não, isso tá uma bosta. Se a pessoa amou, eu quero mais ver isso e tem uma cobrança. E eu acho que essa relação entre produtor de conteúdo e público, esse tipo de feedback e tipo de contato tem que ser limitado. Às vezes a gente mostra demais e e as pessoas entendem como uma forma de liberdade demais. Então elas vão poder cobrar de você uma coisa que não precisa, não tem a necessidade de estar cobrando, e também participando de coisas que aquilo não precisaria estar ali. Aí a gente tem que ter esse cuidado e saber dosar o que é publicado, como a gente vai ter esse contato, como a gente vai realizar essa aproximação e essa relação com o público, e como a gente vai tirar o feedback disso. Porque às vezes uma pessoa te manda uma sugestão por direct, responde a sua história no Instagram, por exemplo, falando alguma coisa, e se você responde de volta, ela acha que aquilo vai ser habitual e quer tornar uma conversa e ser seu melhor amigo, e aí as coisas vão crescendo. Então é importante dosar e ter muito cuidado com isso. Eu acho que um bom exemplo dos limites bem definidos é o Leon e a Nilce. Tem coisas que eles mostram, o canal deles é o dia a dia deles. Tem coisas que eles mostram, tem coisas que eles não mostram. Por exemplo, eles não publicam fotos deles se beijando, ninguém vê fotos, vídeos deles se beijando. Tem áreas do apartamento deles que não são mostradas, isso porque eles mostram o dia a dia deles, e tem partes da vida deles que realmente não são mostradas. Tem assuntos que eles não falam, que eles falam, a gente não vai falar disso daí, porque isso é algo que diz apenas a nós dois. E eu acho que é um dos exemplos bem mais maduros e mais bem definidos do que pode e do que não pode, dos limites que são definidos numa interatividade entre a audiência e o público. Igual, por exemplo, ainda assim eles têm cobrança de filho, mas isso é só uns dois ou três retardados que ficam enchendo o saco, porque eles falam, isso daí não diz respeito aos seguidores. Quando, se porventura a Nilce estiver grávida, isso daí é coisa dela, é com o marido dela, é com a vida dela, com a família dela. Ninguém tem que se enfiar no assunto. Fica aqui o meu elogio ao trabalho que os dois fazem. Nisso daí, de saber definir bem o que pode e o que não pode na relação que eles têm com a audiência deles. Ana, o que você pensa com relação a esses limites e dos problemas em potenciais que podem vir com essa proximidade que a gente tem dos produtores de conteúdo e que a audiência tem com a gente também como produtores de conteúdo? Questão de assédio, questão de umas cantadas que, por favor, né? Assim, não diga em questão de assédio. Esses dias eu tava observando uma coisa. Fui parar em um vídeo, nem sei como fui parar nesse vídeo, mas era o vídeo de uma pessoa dando explicação do porquê ela terminou o relacionamento dela, falando que ela não queria expor. Eu não quero expor ninguém. E aí, depois de falar isso, expondo totalmente todo mundo, sabe? E, tipo, pra quê? Sabe? Tipo, eu sei que quando você expõe muito do seu relacionamento e as pessoas estão ali, né, acompanhando ativamente, tudo de muito de perto, eu acho que você acaba se sentindo obrigado a dar explicação, porque às vezes eu vejo as pessoas cobrando, né? Tipo, ela trabalha, é uma pessoa pública, ela é no mínimo obrigada a vir dar explicação, só que você não é obrigada a nada, sabe? Então eu acho que saber separar as coisas e saber, tipo, até onde você tá disposta a ir ou não, porque você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, é a coisa que a gente mais tem que tomar cuidado. Acho que não só criadores de conteúdo, qualquer pessoa na internet, sabe? Porque o que tá ali vai ficar ali pra sempre, as pessoas lembrar pra sempre disso, entendeu? Então, pelo que você quer ser lembrado? Pela pessoa que, enfim, fez, sei lá, um clickbait expondo relacionamento ou qualquer coisa muito pessoal da vida pra atrair likes, ou por ter um conteúdo legal de qualidade e que as pessoas se interessem por coisas boas, não só porque, enfim. E aí eu lembro que eu assisti o vídeo todo e eu falei, legal, eu sei tudo sobre o relacionamento dela, mas eu não faço ideia de quem ela seja. Foi essa sensação, sabe, que eu tive. Tipo, era como se fosse um papo com uma amiga, mas eu não faço ideia do que a menina é, de quem ela é na vida real, enfim. E eu acho que as pessoas precisam prestar mais atenção no que elas consomem também. Então, eu acho que é isso. Mexe um pouco com o limite das pessoas, do que elas estão dispostas a fazer pela fama ou pela audiência, sabe? Eu acho que é meio que um desespero por atenção também. Eu não sei explicar. Na sua longa carreira como produtora de conteúdo na internet? Longa de... Uhum. Quantos anos, na verdade? 8 anos que o Bola de Meia tá no ar. Fez dia 19 agora de fevereiro. Uhul, parabéns. Obrigada. Nessa sua longa jornada pela rede mundial de computadores, já aconteceu o caso do tipo, você receber um feedback, agradecer, começar a interagir com esse público, com essa audiência, com essa pessoa em si, e acabar acontecendo dele confundir as coisas, dessa pessoa confundir as coisas e achar que você tá, sei lá, virou amiga da melhor amiga da pessoa e cobrar de você uma coisa que ela cobraria de alguém realmente realmente próximo a ela e não de um produtor de conteúdo. Já aconteceu dessas pessoas confundirem o conteúdo que você faz com uma amizade forte ou uma amizade que você tem, sei lá, com seu colega de faculdade? Aconteceram casos assim? Ou do cara que respondeu alguma mensagem sua, você interagiu e aí o cara achou que você tava dando em cima dele ou ele começou a dar em cima de você, alguma coisa assim? De confundir amizade, assim, seguidor, etc, eu acho que não, assim. Eu tenho algumas seguidoras que me acompanham desde a época do início do blog, que tinha um grupo no Facebook, aí depois ele virou um grupo no WhatsApp, e até hoje todo mundo continua muito amigo, assim, sabe? Tipo, eu vejo meninas compartilhando coisas muito pessoais, uma delas agora teve um filho, então acho que todas elas estão enviando presentinhos, sabe? E eu consigo acompanhar isso muito de perto, mas eu já não consigo te dizer hoje em dia se elas ainda são minhas seguidoras ou não. Eu acho que elas viraram amigas e não são mais seguidoras, assim, porque eu também não tenho produzido tanto conteúdo quanto eu gostaria. Eu vejo que se tornou uma outra coisa, mas isso foi uma coisa positiva. Agora, a questão de alguém... às vezes tem, foi isso que eu falei, desde que aconteceu de eu gravar o vídeo com o Ed, veio um público masculino muito grande, e de vez em quando veio um cara e solta uma piadinha, queria casar contigo, que não sei o quê. Aí, às vezes, eu publico, por exemplo, publiquei um vídeo reformando a cozinha. Nossa, até reforma a cozinha. Qual é o seu caso? Esse tipo de coisa, sabe? E aí, mas eu só não dou bola. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Na verdade, entra por um olho e sai pelo outro. Não sei se faz sentido porque eu tô lendo, né, cara? Não, tem pra entender. Alguém tem mais algum recadinho, alguma dica? Recadinho. Sempre tem feedback, gente. Vocês não sabem como que é difícil, ainda mais hoje com os algoritmos, né? O feedback, não só pelo feedback, mas é um jeito de ajudar a gente a alcançar mais pessoas também. E também pra ajudar a gente a dar um direcionamento, né? Do tipo de conteúdo que vocês gostam de produzir, que a gente gosta de produzir. É isso aí. Sempre o feedback que você dá, o comentário, a curtida e o compartilhamento é uma forma de motivar o produtor de conteúdo que você gosta. Então, sempre que você tiver a oportunidade, comente, compartilhe, curta, que eles ficam felizes. Eu sempre compartilho com os meus amigos no Facebook. Quero que todo mundo tenha muito sucesso. Eu fico feliz, a gente fica feliz se você compartilhar esse podcast com o seu amigo. E também se você responder a nossa pergunta da semana, você como audiência, o que você faz para incentivar o seu produtor de conteúdo na forma do feedback? Qual é o feedback que você manda para o seu produtor de conteúdo? O que você faz e por que você faz isso? Manda pra gente no e-mail juntacast@gmail.com, então nos comentários do SoundCloud ou do post, que a gente vai ler sempre no começo do programa seguinte, do JuntaCast seguinte, no nosso bloco de leitura de comentários. E vamos para o nosso bloco Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem de um filme de animação que é um dos concorrentes ao Oscar desse ano, que ele chama The Breadwinner. É uma animação que é animação e drama canadiano e berno-luxemburguês, que ele é feito em parceria por Canadá, Irlanda e Luxemburgo. Um filme dirigido e escrito pela Nora Tomei, Anita Doron e Deborah Elise. Ele conta a história da Parvana, que é uma garotinha afegã que mora em Cabu, se eu não me engano. O pai dela é preso por rebeldes do país, e então ela meio que se torna responsável pela sua família. Então ela tem que se travestir de garoto para conseguir andar pelas ruas por conta do regime vigente lá no país. Ele é uma animação que ela é bem impactante, mas ao mesmo tempo ela é muito bem trabalhada. Deu um trabalho do cacete conseguir encontrar isso, então se você tiver a oportunidade, assista. Como eu disse, ele é um dos concorrentes ao Oscar desse ano. Se não fosse por Viva, A Vida é uma Festa, eu daria o prêmio pra eles, mas como a Pixar chegou, então meio que complicou tudo, mas vale a pena vocês conferirem. E a gente tem essa semana o Fale Bem, Fale Mal de um dos nossos padrinhos Jotinhas, então ouve aí o que o nosso padrinho Jotinha aí tem a indicar. Será que ele vai falar bem? Será que ele vai falar mal? E aí? Diz aí. Oi, pessoal. Meu nome é Marilene e hoje vou falar bem do livro O Homem Mais Inteligente da História, do Augusto Cury, que fala sobre a épica jornada de Marco Polo, um cientista ateu, para desvendar a fascinante mente de Jesus. Gostei muito do livro, a leitura é muito boa e indico para vocês. Tchau! E tá aí o nosso Paulinho Jotinha com o Fale Bem e Fale Mal dele. Então, se você quer participar do nosso quadro Fale Bem e Fale Mal, participa da nossa campanha do Paulinho, vai lá, paulinho.com.br/junta7, que uma das recompensas é aparecer aqui no quadro Fale Bem e Fale Mal do JuntaCast. Ana, tua vez agora, tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu vou falar bem, que, nossa, aconteceu uma coisa muito boa nos últimos dias. O que acontece? Tem uma girl band que é sueca, que eu sou apaixonada, que elas, assim, muito difícil de encontrar material delas aqui no Brasil. Fizeram sucesso em 2004, mais ou menos, mas lá, não aqui. E era sempre muito difícil conseguir escutar as músicas delas. Só que a Sony, elas conversaram com a Sony, eles lançaram todos os álbuns no Spotify, e eu dancei loucamente, assim, uma parte de mim voltou a viver, porque saudade que eu tava dessas músicas. O nome do grupo é Play, e eu acho que elas são muito importantes em uma área da minha vida, que é o feminismo, que através de uma das músicas chamada Cinderella, que eu consegui enxergar, de ter uma noção do que é o feminismo, assim. Então é um grupo que eu amo, que infelizmente elas não estão cantando mais, mas as músicas dela me trouxeram muitos ensinamentos pra vida, e eu era só uma garotinha. Então acho que vocês deveriam escutar. Dá uma tristeza quando a banda que a gente gosta não tá mais em atividade, né? Dá, cara. Não, mas assim, eu já nem tinha nem esperança em ir num show, alguma coisinha, porque elas nem eram famosas. Elas eram famosas lá. Descobri sem querer um filme da Ashley da Mary Kate Olsen. Olha que louco. Teve uma que eu topei esses dias no Spotify, aquela Night Terrors of 1927. Eu até já falei aqui no JuntaCast que, tipo, eu viciei pra caramba neles. Aí eu pesquisei mais na internet e descobri que eles tinham terminado em 2016. Nossa, que tão... bosta, né? Eu fiquei tão animado, nossa, que da hora, uma banda nova, não existe mais. Eu quero falar mal também dessas bandas que fazem a gente gostar pra terminar. The Hijack é uma delas. Hijack era uma banda ótima e eles acabaram. Pois é, o meu falei... Ah não, eu vou falar mal hoje. Eu vou falar mal hoje, porque tá difícil, tá difícil. A minissérie do Paramount Network, que é a Waco. Pra quem não conhece, o Circo a Waco foi um... momento bastante emblemático na década de 90 nos Estados Unidos, em que se envolveu toda uma discussão sobre liberdade religiosa, porte de armas lá nos Estados Unidos, que o que aconteceu na história real. O líder do ramo davidiano, que é uma espécie de seita, ele tinha um complexo com mais de 80 pessoas, dentre homens, crianças, mulheres, e ele tinha várias esposas, inclusive esposas menores de idade, tinha um completo arsenal de armas ilegais dentro desse complexo, e a polícia invadiu isso daí por conta de uma suspeita de que ele estava abusando sexualmente das crianças que viviam lá. Esse cerco a esse complexo deu super errado. 76 pessoas morreram, dentre mulheres, crianças e as pessoas que viviam lá. E acendeu toda uma discussão sobre isso daí, sobre liberdade religiosa nos Estados Unidos, porque foi um desastre a operação por conta de uma suspeita, e o Paramount Network resolveu fazer uma série sobre isso, sobre esse acontecimento, que tá horrível. Na verdade, uma minissérie. Tá muito ruim. Eles têm um elenco excelente, tem o Michael Shannon, o Taylor Kitsch, e a Melissa Benoit, que é a Supergirl. Um elenco muito bom, só que com um roteiro muito fraco. Triste, porque é uma história muito interessante de acompanhar. Você fica chocado com o despreparo do FBI nesse assunto, mas é muito bacana você conhecer essa história. Tá, não é bacana pelo que aconteceu, mas é uma história interessante, é um momento interessante da história americana. Só que a minissérie não tá fazendo jus à complexidade da história. Tá muito fraco, tá um roteiro muito xoxo pra uma história interessante pra TV. Tem texto sobre ela no blog, eu escrevi. Quando eu escrevi, eu tinha visto só o primeiro episódio. E se eu tivesse falando dela agora com 3 episódios vistos, eu estaria falando bem pior. Watana, tu encerra aí. Vai falar bem ou vai falar mal? Hoje eu vou falar bem. É de um site que eu acompanho faz bastante tempo até. É do Iandê Albuquerque, um cara de Recife, que ele escreve crônicas sobre comportamentos, e a linguagem que ele usa nos textos é muito gostosa de ler. Os temas, eu me identifico muito com os textos dele, e além de tudo, cada texto que ele publica no site tem uma música pra você ouvir enquanto você lê. É mágico, parece que você tá no local do texto que ele tá descrevendo, você elementos que ele coloca no texto são muito bonitos e a gente se identifica demais. São coisas do cotidiano que acontecem com a gente e crônicas desse tipo. Eu gosto muito de escrever esse tipo de crônica e também de ler. Então fica a dica para quem gosta desse tipo de texto também. O site dele é www.iandealbuquerque.com.br. Ele já tem livro, se eu não me engano. Já tá até na segunda edição. Vale a pena. Os textos dele são lindos. E esse foi o nosso JuntaCast. Se você tem comentários, sugestões, se você tem o seu feedback com esse programa, manda um e-mail pra gente, juntacast@gmail.com. Certifique-se de acompanhar a gente sempre no Facebook, no Twitter e no Instagram, além do junta7.com.br, com sempre textos novos. Ouçam os nossos podcasts, o JuntaCast e o Cineclube Junta 7. Acompanhe a gente pelo Podflix e o Toner, ou pelo iTunes. Se você acompanha a gente pelo iTunes, dá o seu feedback lá, dá 5 estrelinhas, fala que a gente é incrível, que a Ana tem que voltar mais vezes, que a gente fica feliz. Ana, mais uma vez a gente agradece pra caramba a sua presença aqui. Faz teu jabá. Muito obrigada, eu queria muito agradecer mais uma vez pelo espaço, pelo convite. Sempre me sinto muito honrada de vir aqui. Me acompanhem lá no meu canal, é Ana Arantes. Tenho bolasmeia.com, que está um pouquinho desatualizado, mas eu estou finalizando um post. Então, daqui a pouco a gente volta aí à ativa. Instagram, @_liana, Twitter, @_liana. É isso. É isso, Matheus, é nóis. É nóis, galera, valeu quem chegou até aqui. E aproveitando para dar o último recadinho, que se você tá escutando esse podcast no fim de semana de lançamento dele, saiba que domingo agora acontece o Oscar lá em Los Angeles. E assim como a gente já faz há uns 3, 4 anos, a gente vai fazer a nossa cobertura no Twitter, então acompanha a gente lá no @junta7 por extenso, que durante a cerimônia a gente vai estar lá falando o que tá acontecendo, deixar a galera bem informada. E amanhã, se você estiver escutando isso aqui na sexta-feira, sai um post com as apostas para os vencedores. Então, acessem lá, junta7.com.br, e confiram. Isso sem falar que a gente tem crítica de vários filmes indicados ao Oscar. Exatamente. Não apenas acompanha o Twitter do Junta7, quanto acompanha os Twitters pessoais meu e do Matheus. O meu é @lucas_lmc e o do Matheus é @matheusbotura, botura com 2 T. Exato. E TH. Isso aí. No Matheus. Que a gente vai também estar lá também falando groselha e comentando os looks do tapete vermelho. Do dia. É a única época do ano que eu assisto o Entertainment Channel lá, que é pra ver o tapete vermelho. Mas é isso, Watana. Sempre uma alegria você por aqui. Gente, obrigada. A honra é minha estar aqui entre vocês. E espero que todo mundo tenha ouvido inteiro pra ter todas as nossas dicas. E deixe nos comentários também, ou no Facebook, ou aqui no blog, as dúvidas e também pra ser o nosso feedback, né? Nada mais justo. É isso aí, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Tem 4 produtores de conteúdo aqui, que com anos de experiência, que dá pra falar, dá pra dar umas ideias. O JuntaCast fica por aqui, eu sou o Lucas Cabreiro, que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Tchau. Ana? Deus do céu. Ah, esse podcast não vai sair nunca. Ah! Ah! Eu mandando um monte de pergunta pra você. Mandar no chat. É que você tava falando, eu achei que você ia demorar e eu saí rapidinho. Ai, esse porque eu tô apertado pra ir no banheiro, tô me segurando aqui. Esse que é o problema de ficar com esse daí da Ana de beba água, agora eu tô indo no banheiro de 5 minutos. Por favor, alguém salva esses bloopers desse podcast, faz um podcast só desses momentos. Ai, caramba. É, tá gravando esse pedaço aqui. Pelo lado bom, seu rim tá funcionando. Ai, vamos lá. Agora tá dividindo 2 arquivos, Matheus. Vai ser uma desgraça editar isso daí. Não, conforme for, eu tô gravando pelo notebook testando como fica o áudio aqui. Mas vamos lá, Watana. A gente tá falando bastante dos pontos positivos. Pela terceira vez essa pergunta! Pontos positivos do quê, amigo? A gente falou dos pontos positivos. Caramba. O choque de cultura. Pontos fortes, pontos fracos. Agora pontos fortes. Não, agora pontos fracos, quer dizer...